Me plombale novinha louca, não se cansa. Me plombale novinha louca, não se cansa. Quando escuto o KDE, ela soca que balança. Soca, soca, soca, quica e balança. Soca, soca, soca, quica e balança. Soca, soca, soca, quica e balança. Balança, balança, balança, balança. Soca, soca, soca, soca, quica e balança. Soca, soca, soca, quica e balança. Soca, soca, soca, quica e balança, balança. Novinha louca não se cansa. Quando escuto o KDE, soca, quica e balança. Soca, soca, soca, quica e balança. Soca, soca, soca, quica e balança. Balança, balança, balança, balança. Balança, balança, balança, balança, balança. Soca, soca, soca, soca, quica e balança. Soca, soca, soca, quica e balança. Soca, soca. André Cedinhos.